nunca se apaga, rio que nunca secou, monte que nunca desaba, é o poder de Deus aqui. Nuvem que chove bastante, chuvas e bênçãos do céu, raio de luz radiante que faz o mal sair. Onde existe o poder, a doença é queimada, as setas do mal são exterminadas. O coxo levanta, sentindo o poder de Deus. Onde existe o poder, a unção e a glória enche o ambiente, por dentro e por fora, porque Deus derrama azeite do céu. Deus é fogo que queima correntes e laços, não há quem resista, seu pulo, seu braço. Ele é o primeiro e na frente dele não passa ninguém. Ele fala mais alto, ele pisa mais forte, liberta a vida e prende a morte. A chave do mundo, domínio de tudo, só ele é quem tem. Só Deus é quem tem poder e glória, poder e glória, muita vitória. Só Deus é quem existe o poder, a doença é queimada, as setas do mal são exterminadas. O coxo levanta, sentindo o poder de Deus. Onde existe o poder, a unção e a glória enche o ambiente, por dentro e por fora, porque Deus derrama azeite do céu. Deus é fogo que queima correntes e laços, não há quem resista, seu pulo, seu braço. Ele é o primeiro e na frente dele não passa ninguém. Ele fala mais alto, ele pisa mais forte, liberta a vida e prende a morte. A chave do mundo, domínio de tudo, só ele é quem tem.